ouvintes, a nossa sede sucursal de Perus, localizada na rua Padre Manuel Campelo, número 180, tem aí cultos todos os dias, é isso mesmo, segunda a domingo, em dois períodos, no período da manhã às 9 horas, à noite às 19 horas. E quarta-feira nós temos também um grande culto, estamos ali numa grande campanha, quarta-feira do Grande Mover de Deus, com o pastor José Limeira. Você que é daí da região, você, amado ouvinte, não pode ficar de fora. Às 15 horas nós estamos ali, pastor José Limeira ministrando a palavra de Deus, quarta-feira, é isso mesmo, culto à tarde, onde muitas vidas estão sendo abençoadas, tocadas pelo Santo Espírito de Deus, é isso mesmo. E eu quero fazer um convite especial a você, amado ouvinte, que está aí na região, Jaraguá, Rincão, você que está aí diretamente de Caieiras, ei, você que está aí em Perus, é isso aí, você, amado ouvinte, que está sempre ligado conosco aqui na Rádio Deus e Amor, amanhã nós temos um grande culto, o culto da família, é isso mesmo, onde nós estamos ali pregando a palavra de Deus, orando por todos os irmãos, muitas famílias sendo alcançadas. Domingo passado nós tivemos a oportunidade ali de ter um casal retornando para Jesus, uma família inteira aceitando a Cristo. Deus tem nos abençoado. Então, quero convidar todos os nossos ouvintes para estar conosco amanhã no grande culto da família, ministrando a palavra de Deus, a nossa irmã evangelista Patrícia Januário, orando pelos excelentes dons do Espírito Santo, ministrando a Santa Palavra de Deus. O culto começa a partir das 19 horas na rua Padre Manuel Campelo, número 180, no centro de Perus. É bem fácil acesso no centro ali de Perus. Vocês, os ouvintes que quiserem ir de trem, é a linha 7 da CPTM, estação de Perus, não é necessário pegar nenhum ônibus, é bem no centro, 3 minutos da estação de trem. Ou você que quer ir pelo aplicativo, só você colocar aí no seu aplicativo, no GPS, Rua Padre Manuel Campelo, número 180, sede sucursal de Perus, que o pastor local, pastor Rodrigo Ferreira, que inclusive está aí nos acompanhando. É isso mesmo, está aí ligado conosco. Deus abençoe, pastor Rodrigo. Deus abençoe, amados ouvintes do programa Voz da Libertação. E é o Brasil inteiro ligados, o Brasil inteiro sendo abençoados no meu, no seu, no melhor programa, a Voz da Libertação. Dezessete horas com 59 minutinhos, é o povo de Deus, é os nossos ouvintes ligados, que Deus abençoe a todos vocês que já estão indo aos cultos aí da sua cidade, vocês que já estão indo, já estão aí se preparando, grandes coisas tem um Senhor aí para fazer neste grande culto, e após nós vamos ter essa interação, hein? Nós vamos ter. 18 horas virou o relógio, vamos às identificações das emissoras e já retornaremos com todos vocês. Rádio Deus é amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a Rádio Deus é Amor. ZYD 890. FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840. FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. ED Comunicações. FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. ZYW 640. FM 106,3 MHz, Sumaré, São Paulo. ZYK 535. Onda média 1.300 kHz. Amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Adore FM. ZYD 947. 97.3 MHz. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Atenção, operadores. Ao toque do terceiro sinal, forma-se a grande cadeia internacional. Prostremos agora e busquemos a face do nosso Deus com fé, e Ele nos ouvirá. É um pequeno oásis florido, onde passo momentos com Deus, ouvindo e sendo ouvido. Eu anseio estar sempre ali, com Deus em total Jesus e o Espírito Santo, no meu jardim de oração, jardim de oração, jardim de oração, jardim. Preciosos minutos eu tenho no meu jardim de oração, e nesse meu santuário derramo meu coração. No meu jardim de oração, as aves constroem seus ninhos, dali sobe ao céu meu clamor, com o canto dos passarinhos. Jardim de oração, jardim de oração, jardim. 8:04, amados ouvintes do programa Voz da Libertação, eu quero convidar todos vocês, porque neste momento, nesta hora que o Senhor prepara para nós, nós entraremos em oração. Quero convidar todos os nossos ouvintes para clamar a Deus conosco, com o pastor Osmar de Oliveira. Vamos clamar a Deus, e olha, Deus vai falar conosco neste momento. Queremos saudar a todos nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossos milhões de ouvintes aqui do Brasil e do mundo inteiro. nossos irmãos também de habla hispana que estão agora também nos escutando aí em seu país, que lhe saluda a sua irmã em Cristo, pastor Osmar de Oliveira. Quero ler a palavra de Deus, aqui no livro de Salmos 146, Salmos 146, versículo 5. Disse assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda as verdades para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, e que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém aos órfãos e às viúvas, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Salmo 146, versículo 5 ao 10. Palavra de Deus para nós iniciarmos esse clamor ao nosso Deus. Deus maravilhoso, bondoso, piedoso, obrigado, Deus, por os milhões e milhões de ouvintes que estão agora orando juntamente conosco. Apresentamos, ó Deus, a cada um que está agora na tua presença, Pai. Queremos interceder, queremos, ó Deus, agradecer também pelos milhões de pessoas que o Senhor tem tocado, salvado, libertado. E queremos, ó Deus, também te pedir a favor destas vidas que estão agora mesmo com problemas, com enfermidades, com doenças, ó Pai. Ó Deus poderoso, maravilhoso, bondoso Deus, ó Pai da glória, de misericórdia, te pedimos, ó Pai, a favor das criancinhas, esta mãe, esse pai, que está, Senhor, clamando pelo filho, pela filha, que está hospitalizada, que está lá na clínica, Senhor, há tantos dias, meses. Ó Deus, ele está pedindo a favor desta criancinha que ele quer trazer para casa, para estar ali, ó Deus, juntamente com a família. Oramos, ó Deus, por este milagre. E cremos agora mesmo que o Senhor está ouvindo a oração desta mãe, deste pai, curando esta criancinha. Temos certeza, Pai, que os médicos ficarão espantados através do teu milagre. Nós apresentamos também, ó Deus, este pai que está orando pelo filho que está nas drogas, Senhor, na prostituição, no pecado, nas seitas, nas religiões. Este pai, esta mãe, que está clamando, ó Deus, pela salvação do seu filho, da sua filha, que se encontra no mundo, Senhor. Oramos, ó Deus, também para a nossa família, Senhor. Pedimos, ó Deus, pedimos, ó Pai, ó Deus, para todos nossos familiares, nossos amigos, nossos pastores, nossos irmãos em Cristo, pedimos, ó Deus, por eles, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha tocar aquelas vidas, ó Pai, que estão nos comunicando para pedir oração. O Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, pela necessidade daquelas pessoas que estão pedindo oração através das ligações telefônicas diretamente aqui à central de produção. Aqueles pedidos de oração que chega também através do WhatsApp aqui de pedido de oração, ó Pai. Responda, Senhor, cada pedido de oração que está ali. Aquelas pessoas que estão confiando em Ti, Senhor, colocando, ó Deus, esse problema na Tua presença, Senhor. Aquelas vidas que estão confiando, ó Deus, para pedir a Ti uma porta de trabalho. Esta pessoa que está desempregada e está, ó Deus, clamando a Ti, até mesmo ali com a carteira profissional nas mãos, apresentando a Ti, Senhor, eu creio que o Senhor estará abrindo esta porta de trabalho. Também, ó Pai, aquela esposa que está clamando para que o Senhor venha preparar esta porta de trabalho, Senhor, eu creio no milagre que o Senhor já está abrindo, que o Senhor já está abrindo estas portas. Ó Deus maravilhoso, nós cremos na resposta da oração, cremos no milagre, e por isso já estamos agradecendo a Ti, ó Deus, por esta porta aberta de trabalho. Esta pessoa que está pedindo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar esse negócio próprio que ela está colocando, ó Pai. Abençoa grandemente, Senhor, envia os clientes, multiplica, Senhor, as vendas, compras, tudo, ó Pai. Ah, meu Deus, o Senhor é poderoso para abençoar este comércio, esse trabalho, esta empresa que esta pessoa está clamando, pedindo para que o Senhor venha abençoar. Dá livramento para aqueles, ó Pai, que estão fazendo a Tua obra e o inimigo, Senhor, tem se levantado contra ele, contra ela. Dá livramento, ó Deus, estende as Tuas mãos para abençoar, para guardar. Ó Deus, eu Te peço também a favor da família, a favor dos nossos irmãos, pastores, dos familiares deles também, da sua família, a esposa, o esposo. Ó Deus, esta família, Senhor, que o inimigo tem atacado, dá livramento, ó Pai, também para os familiares, guarda, livra, Senhor, de todo mal, tem misericórdia, Senhor, cura, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, que estão ali, ó Deus, sofrendo enfermidades no fígado, enfermidade no intestino, enfermidade no coração. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo tipo de enfermidade que está ali no corpo desta pessoa. Saia no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, entra com a providência agora. Repreenda essa enfermidade, essa infecção no ouvido desta pessoa. Ó Pai, essa pessoa, Pai, que está enferma, que está com infecção no ouvido, nós repreendemos agora. Saia no nome de Jesus Cristo. Saia, enfermidade que está no ouvido desta pessoa. Repreendemos agora mesmo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Enfermidade que está nos ossos, enfermidade que está nos pulmões agora, saia no nome de Jesus Cristo. Enfermidade que está nas vistas desta pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Artrite, osteoporose, enfermidade que está no intestino, saia desta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Vício, obra maligna, perturbação na mente desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, saia pelo poder que há no nome de Jesus. Nós repreendemos todo tipo de doença, todo tipo de mal-estar nesta casa, nesta família. Expulsamos no nome de Jesus Cristo. Sai agora toda doença, todo mal que está oprimindo esta pessoa. Nós repreendemos, Pai, e nós cremos no milagre. Jesus, agora mesmo, nós cremos que o Senhor está fazendo um milagre agora mesmo nesta pessoa, aonde ela está. Essa pessoa que está orando, Senhor, ali, ó Deus, até mesmo, Senhor, em cima desta cama, ó Deus, repreenda este mal que está nesta coluna, nesses ossos, nesta perna, em nome de Jesus Cristo. Senhor, esta pessoa que não pode caminhar, Senhor, devido ao acidente, mas nós cremos que o Senhor agora mesmo está tocando, o Senhor está entrando agora nesta casa para fazer um milagre agora. Entra, Senhor, neste hospital, entra, Senhor, neste presídio, entra, Senhor, nesta empresa aí, entra, Senhor, com milagre, aonde esta pessoa está orando, mesmo dentro do seu próprio automóvel, desse caminhão, desse carro, aonde esta pessoa está. Entra agora, Jesus, curando, libertando, consolando, ajudando, fortalecendo, animando esta pessoa, ó Pai, essa pessoa que está triste, angustiada, desesperada. Ó Deus, consola o coração dela agora mesmo, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que ela venha, Senhor, sentir o abraço do Espírito Santo na vida dele, na vida dela agora mesmo, ó Pai. Este irmão, esta irmã que está, ó Deus, fazendo a Tua obra, mas o inimigo tem se levantado contra ele, contra ela, com desânimo, Senhor. Ó Deus, dá, Senhor, fortalecimento espiritual para que ele possa seguir, ó Deus, pregando a Tua palavra, anunciando o poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Sim, ó Deus, apresentamos a Ti, ó Pai, também, Senhor, os cultos evangelísticos, Senhor, as campanhas evangelísticas, Senhor, em todas as nações, ó Pai, abençoa grandemente também a programação dos eventos, ó Pai, da Fundação Reviver, em todos os estados, ó Deus, também apresentamos nossos irmãos que tem feito o propósito contigo, Senhor. Apresentamos, ó Pai, nesta oração, todos os nossos irmãos dizimistas, os nossos irmãos que têm feito voto contigo, ó Pai. Ó Deus, responda, Senhor, os votos que os irmãos têm feito, com maravilhas, com sinais, prodígio, curando, libertando, ó Pai, que o câncer venha a sair, que a enfermidade, Senhor, seja repreendida, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Apresentamos nossos irmãos, estão em campanha de oração, de jejum, aleluia. Ó Deus poderoso, levanta, Senhor, homens, mulheres de oração, aleluia, que ore a Ti, que clame a Ti, ó Pai. Apresento a Ti, Senhor, os jovens também que estão orando. Ah, meu Deus, também os adolescentes, as crianças que também estão orando conosco, ó Pai. Vem abençoar poderosamente, ó Deus, salva, Senhor, aleluia. Aleluia, liberta essas vidas, ó Deus, traz, ó Deus, libertação para esta família, para este jovem, para esse casal, aleluia, liberta mesmo, ó Pai, para a glória do Teu nome santo, Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Querido irmão, querida irmã, eu quero perguntar para você: você já é salvo em Cristo? Você tem certeza da sua vida eterna com Jesus? Se você ainda não é salvo, eu quero convidar você hoje para você confiar em Jesus Cristo para ser salvo, para você crer em Jesus Cristo para a sua salvação. Se você quer ser salvo hoje, creia em Jesus Cristo. Receba Ele como seu único Salvador. Confia nele. Faça agora uma oração conosco, pedindo o perdão dos seus pecados, pedindo a vida eterna, pedindo que Ele venha salvar você. Quem? Jesus. É o único que pode salvar você. Não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Eu quero que você agora, você que está desviado, você tem fé de voltar para Jesus. Você que está desigrejado, você tem fé de agora voltar a congregar também. Então, ore comigo agora pela sua vida espiritual, pela sua saúde espiritual. Peça perdão e o Senhor vai te perdoar. O seu nome será escrito no livro da vida. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí nessa situação, ore comigo agora, você que está no presídio, você que está aí no hospital, aceite a Jesus, confessa ao Senhor Jesus como teu Salvador, entrega a tua vida para Ele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Eu creio que o teu sangue tem poder para dar-me vida e vida com abundância. Jesus, eu me arrependo de ter abandonado a ti. Agora eu reconcilio contigo. Senhor Jesus, eu quero voltar a congregar na igreja, porque eu saí, não estou mais congregando. Mas agora eu prometo voltar a congregar aonde o Senhor me colocou. Amém. Querido ouvinte, você que ainda não é batizado nas águas, convido você para buscar a igreja Deus e Amor. E você vai falar com o pastor ou dirigente, pedir o manual do batismo, é gratuito. E você vai se preparar para o batismo nas águas. Você que já é batizado, busque a igreja Deus e Amor. Fale com o pastor que você quer entrar em comunhão. E você que estava desigrejado também, fale com o pastor da igreja Deus e Amor, que você quer congregar, e o pastor vai te dar todas as instruções para você levar uma vida abundante na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Você está abençoado, abençoada, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orou com vocês, seu irmão em Cristo, pastor Osmar de Oliveira, que me despeço de todos os nossos queridos ouvintes, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escrito está na palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Bíblia Sagrada, palavra fiel. O que você faria se tivesse mais uma oportunidade? Meu nome é Adeus, eu moro no Jardim Comercial 2. Eu tinha uma insônia muito forte. Chegou um dia que eu estava com tanta insônia que eu cheguei a tomar 4 comprimidos de diazepam. Mas eu tive um encontro com Jesus, a minha vida foi mudada. O Senhor Jesus, Ele me libertou da insônia. As portas se abriram. Eu descobri a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade só Jesus pode nos dar. Igreja Pentecostal Deus é Amor, desvendando a visão para cumprir a missão. Andas procurando encontrar a paz, andas à procura de algo que tu já nem sabes mais, pois nada mais te satisfaz. Mas ouviu